CBN Fox Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:04 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 29 de novembro de 2014. Eu sou Guilherme Wojtkowski e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes. Expectativa na terra das cataratas. Afinal, quem será o técnico do Foz do Iguaçu Futebol Clube em sua volta à divisão de elite do Paranaense? Foz Cataratas Futsal busca viabilizar recursos para confirmar a vaga na Liga Nacional de Futsal 2015. O prazo para confirmação termina agora no próximo dia 15. Finalistas do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu serão definidos neste domingo. Após título na Liga Nacional, jogador de Foz do Iguaçu é convocado para a Seleção Brasileira de Futebol Americano. Vamos falar também a respeito da visita do ministro do Esporte aqui a Foz do Iguaçu. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E damos início ao programa de hoje falando de futebol. Serão realizadas neste domingo as partidas da fase final do Campeonato Amador da Primeira Divisão 2014 em Foz do Iguaçu, com 4 times disputando 2 vagas para a decisão do certame. Os jogos de volta desta fase semifinal estão marcados para as 16h de domingo. Jardim São Paulo joga no estádio do ABC contra o Vila Miranda, depois de empatar no jogo de ida por 1-1. E por ter melhor campanha, o atual campeão iguaçuense tem o direito de jogar pelo empate. Já o Vila Miranda precisa da vitória para seguir em frente rumo ao título. O Aparecidinha Esporte Clube recebe o Três Lagoas em casa e necessita apenas de um empate também para conquistar a vaga na final. No jogo de ida, empate em 1-1. A decisão do Amadorzão 2014 aqui em Foz do Iguaçu será disputada em 2 partidas nos dias 7 e 14 de dezembro no estádio do ABC. E hoje é dia de decisão no futebol veterano de Foz do Iguaçu com o segundo jogo da final da categoria 35 anos a partir das 15h no campo do CRG 14 entre CRG 14 e Iguaçu Copa Peças. No jogo de ida, 2-0 para o Iguaçu, enquanto que no Gustavão, no Porto Meira, acontece hoje o jogo de ida da final da categoria 45 anos entre Amarelinho e Flamengo. Na categoria 50 anos, séries Ouro e Prata. Hoje é dia da primeira partida das semifinais, Triângulo contra o ABC, Flamengo e CRG 14 na série Ouro, Guairacá contra o 12 de outubro e Aparecidinha contra o Corinthians AKLP, isso na série Prata. Os jogos das categorias 45 e 50 anos começam a partir das 17h. E antes de passarmos a falar do futebol profissional aqui na terra das cataratas, mais uma excelente notícia vinda dos gramados do futebol americano. A Confederação Brasileira de Futebol Americano divulgou a convocação de 72 jogadores para seu acampamento de treinos, uma atividade de preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo em janeiro contra o Panamá. Entre os nomes anunciados está o nome do atleta Hélio Jacob Jr., que defende o Foz do Iguaçu Black Sharks, atual campeão da Liga Nacional. O jogador, que posiciona-se na linha defensiva, atua no Black Sharks desde 2012 e esse treinamento para o qual ele foi convocado vai acontecer aí nos dias 20 e 21 de dezembro no Rio de Janeiro. Em janeiro haverá também uma segunda etapa de treinamento, mas isso, a convocação definitiva será divulgada apenas no mês de janeiro. Para este treino agora no mês de dezembro foram convocados apenas os jogadores que atuam no Brasil, atletas que atuam nos Estados Unidos, no futebol americano universitário lá nos Estados Unidos, serão convocados também para essa preparação no mês de janeiro. Falando agora do futebol profissional, lembrando que o Foz do Iguaçu Futebol Clube, terceiro colocado na divisão de acesso do Campeonato Paranaense, foi convidado pela Federação Paranaense de Futebol e aceitou o convite, claro, para disputar a elite do estadual em 2015. O clima para o Foz segue sendo de muita expectativa aqui na cidade também para o anúncio do técnico que comandará o time neste retorno à primeira divisão. Ontem pela manhã eu consegui contato com o presidente do Azulão, Arif Osman, que estava em Curitiba em plena mesa de negociações. Acompanhe o que ele disse. Nós estamos no meio de uma reunião, só interrompi para poder atendê-los. É um prazer sempre falar com a CBN. Estamos bem adiantados na conversação, não tenha dúvida. Ninguém deixa as coisas para a última hora. Nós estamos conversando há mais de 30 dias. Já temos muitos jogadores contratados, comissão técnica. Só não podemos anunciá-los antes de ser tudo assinadinho e bonitinho, né? E fica, portanto, essa expectativa aí ao longo do dia para conhecermos o novo treinador, a equipe. Inclusive, você mencionou a questão de atletas. Já temos vários atletas que disputam competições, inclusive nacionais, em outros estados, já negociando com a equipe do Foz. Isso mesmo. Da primeira divisão do Paranaense, de outros estados, também da série B, C e D do brasileiro. Está um trabalho bem trabalhoso. O Negreiros vem trabalhando há mais de 45 dias para formar um elenco. E nós já tínhamos conversado com a comissão técnica, já conversamos muito com o Ivan em Foz e com outros treinadores para poder chegar nos nomes concretos que farão um bom papel no Foz em 2015. Disponibilidade financeira, vocês conseguiram aí acertar também com os parceiros, os patrocinadores, aquele adicional que se precisa para a equipe para disputar a primeira divisão, tendo em vista que o planejamento inicial era para a divisão de acesso? É, a expectativa é boa, que hoje mesmo eu recebo a ligação dos principais parceiros e confirme isso. Eu prometo a vocês que eu vou ser muito honesto. Na segunda-feira eu vou fechar bem transparente o orçamento que eu vou ter para trabalhar, e se não me passarem os valores que eu pedi, eu vou também dizer os valores que eu pedi, os valores que estão passando, para a gente poder deixar bem claro para o empresário que a direção do ABC, a direção do Foz do Iguaçu, é que está sendo irresponsável. Se eu estou atrasando o anúncio da comissão técnica ou dos jogadores, é porque o financeiro ainda não está definido. E olha, não queremos tomar muito seu tempo em razão até dessa reunião importante que está acontecendo agora, mas eu vou perguntar aqui a respeito da tabela. Já conhecemos a tabela completa do Campeonato Paranaense. O Foz jogará 5 partidas em casa, uma delas contra o Coritiba e a última partida contra o Cascavel. As duas primeiras serão fora de casa. Como é que você recebeu essa tabela divulgada pela Federação Paranaense? Ela é injusta com os times menores. Você vê que o Foz do Iguaçu vai rodar quase 4 mil quilômetros pelo Paraná. E, por exemplo, o Atlético, o Curitiba ou o Jatamalucelli vão rodar mil quilômetros. Então o Foz vai rodar quase 3 vezes a mais do que os adversários principais. Ela é injusta nesse ponto. A grosso modo, todos os clubes pequenos, vamos dizer, o Foz, o Prudentópolis, o Nacional de Rolândia, talvez o Rio Branco nesse grupo, vão sofrer um pouquinho mais, mas vão ter o mesmo tipo de adversário. Vão pegar um time grande em casa e os outros entre nós vamos estar nos matando para ver quem foge do grupo da morte. Eu achei ela muito injusta, mas ao mesmo tempo os 5 times mais baixos da tabela, eles vão ter a mesma condição. Essas então foram as palavras do presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube ontem pela manhã, rapidamente, direto de Curitiba, onde encontra-se em negociações com o futuro técnico do Foz do Iguaçu Futebol Clube, que extraoficialmente já sabemos quem é, mas assim como o Arif, assumimos também o compromisso de não noticiar até que seja oficial, até porque a questão envolve também um segundo clube e pelo menos nós aqui da imprensa não queremos de forma alguma colocar na carroça na frente dos bois e acabar atrapalhando as conversações. O presidente Arif Osman falou da tabela do Foz do Iguaçu Futebol Clube no Campeonato Paranaense 2015, as distâncias que serão percorridas, e é fato, serão 3.681 quilômetros, o time que mais vai viajar pelo estado, contra, por exemplo, 1.014 do Paraná Clube, que é o que menos vai precisar se deslocar, 1.086 do Atlético, 1.232 do Coritiba, 2.125 do Nacional e 2.263 do Cascavel, que são os dois times aí, o Cascavel e o Nacional, são também os times que subiram da divisão de acesso em 2014 para a primeira divisão do Paranaense. A primeira fase será disputada em turno único, todos contra todos, com 11 rodadas de duração, 8 equipes classificam-se à fase de mata-mata e 4 disputam o Torneio da Morte, que rebaixará dois times à divisão de acesso. O Campeonato Paranaense 2015 classifica equipes para a disputa da Copa do Brasil e também do Brasileirão da Série D. Lembrando que dos 12 participantes, 4 já contam com vaga assegurada nas demais divisões do Brasileirão, que são Atlético, Coritiba, Paraná Clube e Londrina. Ou seja, essas vagas aí serão disputadas, grosso modo, por 8 times em busca, então, de classificação para competições nacionais. E dos campos para as quadras, a decisão do Campeonato Paranaense de Futsal da Chave Ouro será disputada entre Cascavel e Guarapuava. Os dois times eliminaram seus adversários nas semifinais. O Cascavel venceu o Marreco de virada. O gol da vitória foi feito quando restava pouco mais de 1 minuto e meio para terminar o fim do jogo. 6-5 para o Cascavel. Guarapuava garantiu a vaga na final após vencer o Umuarama pelo placar de 6-4. O primeiro jogo acontece na noite de hoje no ginásio da Neva, lá em Cascavel. A partida de volta no próximo fim de semana em Guarapuava. A equipe do Foz Cataratas Futsal foi convidada para participar da Liga Futsal 2015, que é a principal competição no cenário nacional, a equipe que está em busca de recursos para viabilizar a montagem do elenco. Em entrevista aqui à CBN, o presidente do Foz Cataratas Futsal, Adélio Demeterco, confirmou que o time tem até o próximo dia 15 para assegurar sua inscrição no torneio. Realmente a gente está vivendo a expectativa, né, de confirmação do Foz Cataratas na Liga Nacional. A gente não tinha previsto isso no nosso planejamento dessa temporada 2015, mas acredito até pelo bom trabalho que nós viemos fazendo aí nos últimos dois anos, pela evolução do Foz Cataratas nos campeonatos aí que nós disputamos, pelas boas participações que nós tivemos nesses últimos torneios que nós jogamos, surgiu o convite para a gente jogar a Liga Nacional agora em 2015. E nesse momento a gente depende praticamente só de viabilizar a parte financeira. O restante a gente tem todo já resolvido, né? Mas falta ainda viabilizar a parte financeira dessa participação na Liga Nacional, porque é um investimento alto, né? Participar na Liga Nacional. Então a gente está aí nesses últimos dias agora tratando de viabilizar esse recurso financeiro e estamos trabalhando em cima disso, Guilherme. Nossa equipe aqui da cidade de Foz do Iguaçu, que representou muito bem, diga-se de passagem, o futsal de Foz do Iguaçu neste ano de 2014. Ele perguntava até a respeito lá do início do ano, quando houve aquela Copa Cataratas, e o Foz Cataratas fez uma boa participação neste torneio, jogando contra equipes nacionais. Isso, de alguma forma, ajudou também a alavancar um pouco a visão a respeito do trabalho que é feito no futsal aqui de Foz? Ajudou bastante, Guilherme, porque a Copa Cataratas, ela reuniu aqui em Foz do Iguaçu algumas das melhores equipes do país, né? E foi transmitido, teve transmissão pela Sport TV, teve também repercussão do Brasil inteiro, acompanhando aí a Copa Cataratas, e o nosso time teve uma excelente participação, surpreendeu aí, alcançamos a terceira colocação no torneio, né? Batendo outras equipes da Liga Nacional. E ficou realmente uma excelente imagem, tanto de Foz do Iguaçu quanto do Foz Cataratas, no cenário nacional. Campeonato Paranaense desse ano, o Foz Cataratas Futsal, ele conseguiu chegar até as quartas de final. Qual é o balanço que você faz a respeito da participação nessa competição? Foi dentro do que a gente planejava, né? Nós ficamos muito perto de passar a semifinal. E até existia dentro do nosso grupo de trabalho aí, do grupo de gestão do Foz Cataratas Futsal, a nossa expectativa aí do grupo de chegar à semifinal. Não deu, nós ficamos nas quartas de finais, mas foi uma excelente participação, pudemos ter aí a presença dos atletas de Foz do Iguaçu, a revelação de um atleta de Foz do Iguaçu, William Brandão, que foi muito bem, e na nossa avaliação, aí conversando com os dirigentes de outras equipes e até o pessoal da Federação Paranaense, foi considerado o atleta revelação dessa temporada, o atleta jovem revelação da temporada do Paranaense. Então, foi dentro do que a gente queria e ficou aí um gostinho de que poderíamos ter ido um pouco mais longe ainda, ter chego até a semifinal, mas foi de bom tamanho a nossa participação dentro do que a gente tinha de investimento e do grupo de trabalho que nós formamos. Agora, para a temporada 2015, surgindo essa situação, né, esse convite para disputar a Liga Futsal, claro, muda o planejamento, há a questão do financeiro, mas também há a questão do esportivo. Como é que vocês planejam, pensando aí que uma competição como a Liga também, ela traz calendário adicional para os atletas e muitas vezes em simultâneo com datas da Chave Ouro do Paranaense? Isso é, na nossa avaliação, tem uma dificuldade logística, né, para você viabilizar todos esses jogos fora de casa, quando a gente tem que jogar fora, tanto pelo Paranaense quanto pela Liga Nacional. Mas, por outro lado, a gente tem um calendário de jogos bastante intenso. Esse ano nós sofremos muito com a distância entre as partidas. Nós chegamos a ficar aí praticamente um mês entre uma partida e outra. E isso prejudica também a preparação da equipe, né? E até o envolvimento da torcida. Se a gente jogar as duas competições, nós teremos um calendário mais cheio, com mais jogos, e a gente acredita que isso vai ser bom, né, para poder promover mais o time, trazer mais o torcedor para acompanhar os jogos aqui no Costa Cavalcante. E o calendário, ele é feito, o calendário da Liga e o calendário da Série Ouro do Paranaense já é feito para que não coincidam os jogos, né? Então existe essa possibilidade, sim, da gente conseguir ter a participação nos dois torneios simultaneamente. E se a gente tiver um bom planejamento, isso vai ser benéfico, principalmente do ponto de vista de ter um calendário de jogos e ter a torcida aqui em Foz do Iguaçu acompanhando o time mais frequentemente, né? E há também planos de realização de ações de marketing junto ao torcedor aqui de Foz do Iguaçu, porque neste ano eu acompanhei, por exemplo, uma ação aí de que quem comprasse a camisa do Foz Cataratas Futsal teria o ingresso, o acesso gratuito ao ginásio Costa Cavalcante para acompanhar as partidas na Série Ouro. Há previsão aí de alguma ação de marketing nesse sentido para atrair mais torcida justamente ao ginásio Costa Cavalcante? Isso é muito importante, a parte de marketing, para poder justamente ter maior envolvimento da torcida, e isso é fundamental para dar essa viabilidade. Até é um dos grandes desafios para a próxima temporada agora, é a gente melhorar nessa parte aí de marketing, para que a gente consiga justamente ter promoções, para que tenha maior envolvimento da torcida. E essa campanha que a gente fez da camisa, né, a gente vendeu a camisa do Foz Cataratas, ela era o ingresso válido para os jogos, né? Quem comprava a camisa já tinha, chegando no ginásio com a camisa do time, já tinha acesso liberado. Isso deve ser mantido na próxima temporada. O que nós faremos é dar maior divulgação para essa promoção. A gente percebeu que a nossa divulgação ainda ficou aquém, né, de chegar até o público essa informação. E a gente quer também, com um time forte, empolgar mais a torcida de Foz do Iguaçu. Então a gente percebe que essa campanha deu certo, que ela deve ser aprimorada agora para 2015. Palavras de Adélio Demeterco, presidente do Foz Cataratas Futsal, conteúdo disponível no site cbnfoz.com.br na íntegra. O Foz do Iguaçu está recebendo mais um campeonato paralímpico neste fim de semana. No fim de semana passado tivemos o Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas. Inclusive um time aqui de Foz, o Arpia da Fronteira, terminou na terceira colocação. E agora neste fim de semana, começou na quarta e vai até amanhã domingo, é a vez do Campeonato Brasileiro de Handebol sobre Cadeira de Rodas. Competição que conta com as presenças das seleções do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe. E uma revelação da canoagem aqui de Foz do Iguaçu, a jovem Ana Paula Fernandes Castro. Ela é um caso bastante curioso que chamou a atenção, inclusive, do ministro do Esporte do Brasil, Aldo Rebelo, e do ministro do Esporte do Paraguai, Victor Pesce, em sua passagem aqui pela região de fronteira nesta semana. Ela, que tem dupla nacionalidade, tanto brasileira como paraguaia, está disputando competições representando os dois países. Nesta semana, foi firmado aqui em Foz do Iguaçu um acordo de cooperação com o objetivo de desenvolver atletas de alto rendimento e melhorar a participação dos dois países nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E então, com a assinatura deste acordo, foi destacado o papel aí de Ana Paula, que disputa alguns campeonatos pelo Brasil, outros pelo Paraguai. Já conseguiu aí medalha de prata no Pan-Americano realizado no México. Várias conquistas. Ela tem apenas 17 anos, vem se destacando. E vai disputar ainda aí no próximo fim de semana, dia 6 e 7, o Campeonato Sul-Americano de Canoagem em Mendoza, na Argentina. Nos dias 13 e 14, disputará também a segunda etapa da Copa do Brasil de Canoagem na cidade de Tomazina, aqui mesmo no Paraná. E um velejador do Yacht Club Lago de Itaipu, Alan Godoy, conquistou o quinto lugar no Campeonato Sul-Americano de Vela, na classe Sunfish, que foi realizada lá no Peru entre os dias 18 e 21 de novembro. E com essa conquista do quinto lugar, assegurou uma vaga para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos que acontecem em Toronto. Haverá uma seletiva individual para definir quem será o ocupante desta vaga, mas claro, o que tudo indica aí deve ser Alan Godoy, até pelo desempenho que vem apresentando nos últimos anos. Um ciclista aqui de Foz do Iguaçu participou das disputas da etapa única do Campeonato Paranaense de Bicicross 2014 no fim de semana passado, na cidade de Marechal Cândido Rondon. Conquistou o campeonato estadual na categoria 25+, e aumentou sua coleção de títulos. O ciclista que disputou é o ciclista Maico da Luz, conquistando então, portanto, o título paranaense. Também tivemos outros ciclistas iguaçuenses se destacando ali na competição. O Matheus Eduardo Corrêa da Silva foi segundo colocado. Wagner Kringes terminou a competição em terceiro. Enfim, parabéns aí ao Maico pela conquista do Campeonato Paranaense. E hoje tem campeonato de skate na Vila A, na nova pista que foi construída ali nas mediações da Caixa d'Água da Sanepar. Hoje e amanhã, a partir das 2 horas, campeonato de skate Streetline aqui na cidade de Foz do Iguaçu. R$10 custam as inscrições para quem quer participar. Teremos hoje aqui em Foz do Iguaçu também a inauguração do campo de grama sintético da Vila Miranda a partir das 7h30 da noite. O campo que estará disponível para uso da população e também para atividades de esportes, atividades de profissional, formação, né, de atletas todos os dias ali na Vila Miranda. Fim de semana de muito esporte aqui na CBN Foz, transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro. A jornada hoje começa a partir das 6h30 da tarde. Jogão de bola, hein? Internacional e Palmeiras, jogo de vida ou morte para a pretensão das duas equipes. Palmeiras tentando fugir do rebaixamento, Internacional tentando vaga na Libertadores. No domingo, jornada do futebol a partir das 4 horas e bola rolando às 5 para Fluminense e Corinthians. Transmissão no AM 1320 na internet em cbnfoz.com.br. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado com a sua companhia e os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Na sequência tem o CBN Entrevista aqui na rádio que toca notícias.